Alô, torcedor! Agora é valendo o título! E a Rádio Cidade entra em campo! Neste domingo, para transmitir a grande final do Campeonato Regional Entre Fronteiras! A partir das 4 horas da tarde, nova geração de Serrolândia e Lojão Central Salitre! Tô só ouvindo! A Rádio Cidade, direto do Estádio Municipal, o Ribeirão! Apoio, Prefeitura Municipal de Campos Sales! Cidade que sonha, realiza e cresce! E Autoescola Campos Sales, o caminho certo para sua habilitação. As lojas CT Variedades dispõe a você, cliente, uma diversidade em capinhas para celular, películas, carregadores, eletrônicos, pendrives, mochilas femininas, masculinas e infantis. Na CT tem bolsas femininas, malas para viagem, brinquedos em geral, óculos de sol, relógios, carteiras, chapéus, bonés, cintos, colares, pulseiras, brincos, artigos escolares. Grave seu pendrive na CT com os melhores repertórios da atualidade. Fazemos delivery em toda a cidade de Campos Sales. Fale com a gente. CT Variedades, sempre o melhor para você. Loja 1, Francisco das Chagas Arraes, 330. Loja 2, Bárbara Pereira de Alencar, 812. Antiga Estoque Zero, centro de Campos Sales. Organização Cícero e Tatiane. A Alesse trabalha pelo fortalecimento do protagonismo feminino na sociedade, com a aprovação de leis e de serviços que criam políticas públicas e fortalecem os caminhos da representatividade, do empoderamento e do combate à violência de gênero. Neste mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o Parlamento reafirma a atenção especial as demandas que garantam às mulheres cearenses mais igualdade e oportunidades. Mulher cearense, mulher de direitos. Uma campanha Alesse. Quinzena do Consumidor Baratão da Construção Home Center. Para o consumidor que está construindo, reformando, decorando e organizando o seu espaço, para você que está precisando de máquinas, ferramentas, até o dia 31 de março, você pode aproveitar a maior variedade de produtos para a sua obra e economizar bastante na Quinzena do Consumidor do Baratão da Construção Home Center. Confira as principais ofertas no Instagram, @ Baratão Home Center, e sempre que possível, dê aquela passadinha na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 21, Centro de Campos Sales. Baratão da Construção Home Center. Aqui, o consumidor é respeitado. Nunca foi tão fácil construir em Campos Sales. Você tem à sua total disposição o comércio de madeira para ti limitada. Uma empresa especializada na comercialização de madeira pelo menor preço e melhores condições. Pensou em construir comércio de madeira para ti limitada? O seu mais forte aliado para construir com segurança. A maior variedade em caibros, linhas, ripas mistas, todos os tipos de portas, forras, compensados e madeiras em geral no atacado e no varejo com entrega em domicílio. Visite-nos e comprove o que estamos anunciando. Fazemos orçamento sem compromisso. Avenida Francisco das Chagas Arraes, 122, em frente ao posto São Cristóvão, no centro de Campos Sales. Quer comprar barato todo dia? Então chega bem pra cá. Economia no seu bolso, qualidade no seu lar. Mercantil Bulandeira, aqui você vai economizar. Alimentos, bebidas e cereais, frutaria, padaria e muito mais. Tem açougue com carne de primeira, perfumaria, produtos de limpeza. Variedade, qualidade e muito mais. Pronta a entrega, atendimento é bom demais. Mercantil Bulandeira, venha economizar. Mercantil Bulandeira, economia no seu bolso, qualidade no seu lar. Mercantil Bulandeira, Rua Pereira Filgueira, número 266, bairro Batalhão, 9204-2562. Organização Fábio e Janaína.

Mercadinho São Luís. Aqui é bom de comprar. Rua Francisco Gomes de Souza, número 161, no centro de Campos Sales. Telefone 3533-1845. Organização Luiz Souza. Operação Detona Preço. Explodiu tudo. O preço caiu como nunca. A Mega Central Construções Móveis e Eletros detona os preços. Confira comigo. Piso Riviera Bege apenas R$25,99. Piso Madeirado apenas R$25,99. Porta Lisa Mogno apenas R$159,90. Bacia Acoplada Selite Ares apenas R$339,99. É uma explosão de preços baixos. Sofá Span apenas R$849,90. Painel de TV Júlia apenas R$359,90. Cômoda Itaipu Tubo Arte apenas R$629,90. Roupeiro Nilo quatro portas apenas R$699,90. É um fecha mês imperdível. Corra, que é somente até o dia 30 de março, ou enquanto durarem os estoques. Mega Central Construções Móveis e Eletros, sempre trazendo o melhor para você. Estamos com duas lojas no centro de Campos Sales. Entregamos em toda a região. A clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 28 de março, Dr. Carlos, ultrassonografista. Dia 1 de abril, doutora Jorgiana, ginecologista. Dia 15 de abril, doutor Marcelo, ortopedista. Doutor Franklin, gastroenterologista. Doutora Carla, ultrassonografista. E doutora Milena, vascular. Dia 29 de abril, doutora Kellen Nobre, pediatra. Agende sua consulta ou exame pelo fone WhatsApp 889-9962-1018. Eu estava dirigindo sem habilitação, o guarda me parou, olha só que confusão. Eu fui multado e tomei uma decisão. Na autoescola principal encontrei a solução. Em 2023, prepare-se para vibrar de emoção com a conquista da sua preciosa CNH. A autoescola principal começou o ano com soluções inovadoras que vão garantir ainda mais transparência, segurança e agilidade no seu processo de habilitação. Venha fazer parte do maior time de habilitados da região. Temos inscrições abertas para novas turmas com planos de pagamentos facilitados no boleto ou cartão de crédito. Garanta já sua vaga ligando ou chamando no WhatsApp 99300-0393 ou visite a unidade da principal mais próxima de você. Campos Sales, Araripe, Salitre, Potengi e Antonina do Norte. Autoescola Principal, o seu sonho de aprender a dirigir começa aqui. Nos próximos dias, a Rádio Cidade de Campos Sales estará migrando para a FM. Na frequência de 103,5 MHz. Rádio Cidade de Campos Sales. Direção, Dr. Paulo Ney e Christian Martins. Mania de fazer bem feito. Cidade AM. Vamos que vamos, 17h, mais 6 minutos aqui na cidade. Convite missa, um ano de saudade. A família de Jonas Vieira Rocha convida parentes e amigos para a missa de um ano do seu falecimento, que acontecerá dia 1 de abril, 7 horas da noite, no mirante de Nossa Senhora da Penha. Desde já, a família agradece a todos que comparecerem a este ato de fé e solidariedade cristã. Sou eu te fazendo companhia aqui na cidade. Minha amiga Sileme está aniversariando hoje. Alô, Sileme. Boa tarde, Dan, que é sua amiga Sileme. Gostaria de pedir o amor e gostaria que você passasse os parabéns para mim, que eu estou completando o ano hoje. Viu, Dan? E a música é Zé Vaqueiro, coladinho, viu? É, ofereço para minhas amigas, para vocês aí da rádio. Boa tarde, tudo de bom. Abraço, Dona Oliveira. Parabéns, Sileme. Parabéns para você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, felicidade, vida longa para nosso ouvinte Sileme, tá ligada com a gente. Boa tarde, Dona Oliveira. Maria das Graças. Dona Oliveira, passa a mão de Mário Batista para mim, rapaz, não sou boema. Eita, Maria das Graças, Bairro Poço, boa tarde para você.

E quem sou eu pra ter você só pra mim? Essa rosa vermelha tem espinhos, eu estou morrendo por esta flor. Eu não sou boêmio, mas hoje eu vou beber. Quero esquecer a paixão e a cruel solidão que vivo sem você. Se eu bebo, eu choro. No mesmo instante eu canto e grito seu nome. Ó querida amante. Eu não sou boêmio, mas hoje eu vou beber. Quero esquecer a paixão e a cruel solidão que vivo sem você. Se eu bebo, eu choro. No mesmo instante eu canto. Ó querida amante. Cidade. Ai. Bora pressão no meu pisar. Diego Souza, pisadinha de luxo. Puxa. Fim de semana, vou sair com a galera. Vou cair na bagaceira, vou beber rapariga. Eu vou dançar piseiro e arrastar uma novinha pra fazer a putaria. Mas vamos, vou perguntar. Tu gosta de morder e de chupar? De morder. Ah, tá. E tu? Também. Também. Como que é o pessoal na rua de ser sério? Tu gosta de morder ou de chupar? Ah, tá. E tu? Também. E tu? Também, Bunho. E o pessoal da rua te recebe bem? Fim de semana, vou sair com a galera. Vou cair na bagaceira, vou beber rapariga. Eu vou dançar piseiro e arrastar uma novinha pra fazer a putaria. Mas antes vou perguntar. Vou perguntar. Tu gosta de morder e de chupar? De morder. Ah, tá. E tu? Também. Também, tá boi. Uhum. Como que é o pessoal na rua aí? Vem! Uhum. Tu gosta de morder ou de chupar? Ah, tá. E tu? Também. E tu? Sofrendo com essa dor. Olha um pouco para trás, o quanto me magoou. Eu feito boba, acreditei. Fez sofrer quem mais te amou. Mais te amou. Tua boca, o teu olhar, o teu

cerveja na minha mesa, não vai sobrar uma gota pra contar história. Hoje o sofrimento que tá dentro do meu peito, te garanto que eu vou pôr pra fora. Hoje a meta da minha vida é voltar pra casa sem saudade, muito louco. Hoje eu boto essa minha boca pra beijar um pouco. Talvez eu chore, mas eu vou chorar beijando. Porque cê não merece meu sofrimento. Só de pensar quantas pessoas que eu podia tá beijando e conhecendo. Parei no tempo e os ml que eu chorei eu vou botar pra dentro bebendo. E quem me vê na rua vai falar: esse daí tá esquecendo, não merece meu sofrimento. Essa cerveja na minha mesa não vai sobrar uma gota pra contar história. Todo sofrimento que tá dentro do meu peito, te garanto que eu vou pôr pra fora. Hoje a meta da minha vida é voltar pra casa sem saudade, muito louco. Hoje eu boto essa minha boca pra beijar um pouco. Talvez eu chore, mas eu vou chorar beijando. Já tem 10 dias sem você, eu juro que não tô aguentando mais. O meu coração doeu, a saudade bateu, tá machucando demais. Tô contando nas horas, minutos, ficaram segundos pra te encontrar. Não vejo a hora da nossa cama pegar fogo de tanto se amar. Tudo me faz lembrar você. Larga tudo e vem me ver. Mata o Uber e vem cá correndo, dá amor pro teu bebê. Pega o mata o Uber, não tô aguentando essa saudade de você. Pega o mata o Uber e vem cá correndo, dá amor pro teu bebê. Pega o mata o Uber. Larga tudo e vem me ver. Pega o moto Uber e vem cá correndo, dar amor pro teu bebê. Pega o moto Uber, não tô aguentando a saudade de você. Pega o moto Uber e vem cá correndo, dar amor pro teu bebê. Pega

as notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 22 de março de 2023. E vamos ao destaque do dia: estímulo à agricultura familiar e à qualidade na refeição dos brasileiros. Relançado o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Jéssica Gonçalves. Por meio do PAA, o governo compra orgânicos de pequenos produtores e doa para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, além de restaurantes comunitários, hospitais e escolas. Energia limpa, sem agredir o meio ambiente. Presidente Lula inaugura na Paraíba complexo que gera energia por meio do sol e dos ventos. E governo anuncia investimentos no setor. Ana Graziella Aguiar. O governo federal deve investir mais de 50 bilhões de reais em energia limpa. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Moradia, acesso à água tratada e esgoto para a população. Conclusão de obras em escolas, creches, hospitais. Vamos falar sobre o novo plano de investimentos do governo federal e os impactos na economia em uma entrevista ao vivo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Hoje na apresentação, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. O Ministério da Educação vai ouvir professores de todo o país em uma pesquisa para ajudar a construir uma política